chegou. Vem pra cá, meu parceiro Tarcísio do acordeão. Olha o universo diferente dos iguais. Desde menino, meu sonho era ser vaqueiro. Bola rugado no chão, roda o Brasil inteiro. E hoje ajoelho no chão e agradeço ao Senhor. Porque o meu sonho de infância se realizou. Tarcísio! Vaqueiro eu sou e serei, nunca vou abandoná-lo. Faço meu trono de rei na sela do meu cavalo. E nunca foi sorte, sempre foi Deus. Tudo que eu tenho hoje foi Ele quem deu. A luz que me guia durante essa estrada, e graças a Ele eu sou o rei da vaquejada. Nunca foi só de sempre foi Deus. Tudo que eu tenho hoje foi Ele quem deu. A luz que me guia durante essa estrada, e graças a Ele eu sou o rei. Eu sou o rei da vaquejada. Mas meu parceiro Yuri Pressão, diferente dos iguais, Tarcísio do acordeão, Yuri Pressão, a vaqueira de todo o Brasil. Você é Tarcísio do acordeão, meu querido, é. Vamos pra cima. Desde menino meu sonho era ser vaqueiro. Dólar o gado no chão, roda o Brasil inteiro. E hoje ajoelho no chão e agradeço ao Senhor. Porque meu sonho de infância se realizou. Vaqueiro sou e serei, nunca vou abandoná-lo. Faço meu trono de rei na sela do meu cavalo. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Tudo que eu tenho hoje foi Ele quem deu. Alas que me guia durante essa estrada, e graças a Ele eu sou o rei da vaquejada. E nunca foi sorte, sempre foi Deus. Tudo que eu tenho hoje foi Ele quem deu. Alas que me guia durante essa estrada, e graças a Ele eu sou o rei da vaquejada. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Tudo que eu tenho hoje foi Ele quem deu. Alas que me guia durante essa estrada, e graças a Ele eu sou o rei da vaquejada. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Tudo que eu tenho hoje foi Ele quem deu. Alas que me guia durante essa estrada, e graças a Ele eu sou o rei. Eu sou o rei da vaquejada. Obrigado, meu parceiro Tarcísio do acordeão. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Amém, meu vaqueiro de pressão, vaqueiro diferente dos iguais. Segura!